Fala, vida. Oi, amor. Só liguei pra te dizer que entre nós tudo acabou. Pra mim já deu. Já sabia que termina aí. Já sabia que era mentira. Toda vez que você me dizia que pra sempre ia me amar. E esse amor problemático, você não sabe como dói. Não atende mais o telefone. Os meus áudios já não ouve mais. Pra piorar minha situação, me bloqueou nas redes sociais. E a amargura que hoje sinto aqui, só sabe quem provou de amores tão estranhos que nem dá pra explicar. Já nem sabe se permanecerá. Quantas páginas bem românticas terei que escrever pra você voltar. Se sou pra você algo que passou, então diz por que me chama de amor. Fiz de tudo pra nunca perder você, então diz por que não quer mais. E quantas noites chorei por você, todos os dias tentando entender. Me disse tudo que a gente vivia, nunca te trouxe uma alegria. E a amargura que hoje sinto aqui, só sabe quem provou de amores tão estranhos que nem dá pra explicar. Já nem sabe se permanecerá. Quantas páginas bem românticas terei que escrever pra você voltar. Se sou pra você algo que passou, então diz por que me chama de amor. Fiz de tudo pra nunca perder você, então diz por que não quer mais. Já sabia que terminaria.